Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você alguma coisa hoje, para a gente poder orar. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor possa abrir o céu sobre nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. E dentro desse propósito, eu quero, com essa visão, eu quero fazer uma pergunta para você. Sua vida tem um propósito? Pense nisso. Sua vida tem um propósito? O que você faz? Você tem um norte? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer? Você sabe qual é o objetivo das suas ações? Quero perguntar outra coisa. Você acha que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz? Deus tem um propósito em tudo que Ele faz? Qual é esse propósito que Deus tem? Qual é esse propósito que Deus tem? O que Deus está pensando? Olha o nível do meu atrevimento. Tentar dizer para você nessa manhã o que, que Deus está pensando quando Ele resolve te abençoar. Mas eu quero, com base em alguns textos bíblicos, trazer alguma coisa, alguns pontos para a nossa reflexão, que podem nos abençoar na nossa caminhada a partir de hoje, para a glória dEle, em nome dEle, para a glória dEle. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 67. Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode abrir a Bíblia ou pode ligar a Bíblia, não tem problema. Mas eu gostaria que você acompanhasse o texto bíblico nessa hora. Diz assim o texto bíblico, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão. Eu já vou começar fazendo um spoiler aqui da mensagem de hoje. O propósito de Deus, todas as coisas que Deus faz têm um propósito único: levar o homem a adorá-lo, levar o homem à sua presença a adorá-lo. E com essa visão, com esse spoiler, porque normalmente o pregador deixa essa mensagem, assim, o final, para terminar com aquela, é para isso que Deus te criou, para você, é para isso que Deus te abençoe, porque Ele tem um propósito na sua vida, você adorá-lo, trazer todas as nações para adorá-lo, trazer todos os povos para adorá-lo. Mas com essa perspectiva, com essa direção, com essa visão, nós vamos trazer algumas coisas para a gente, para a nossa reflexão nessa manhã, para alinhar a nossa vida aquilo que é do reino de Deus nessa caminhada. Presta atenção. Se eu sei o propósito de Deus, se eu sei aquilo que Deus pretende com as nossas vidas, fica muito mais fácil eu alinhar minha caminhada, eu direcionar minha caminhada para estar debaixo desse propósito, ou no rumo desse propósito, no rumo nesse caminho que Ele quer. E aí nós vamos voltar um pouco, nós lemos Salmos, nós vamos voltar um pouco lá em Gênesis, onde as coisas começaram. Gênesis capítulo 12. Um texto que muitos conhecem. Um texto que é pregado por muitos, que é lido por muitos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Mas eu queria que você pensasse, queria te provocar nessa manhã com uma coisa. Quem aqui tem sido abençoado por Deus? Levanta sua mão. Que benção. Quem aqui já recebeu uma benção de Deus hoje? Você já foi abençoado hoje? E se eu te disser que essa bênção é parte do propósito de Deus para a sua história, para a sua vida e para aquilo que Ele programa? Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 12. Todos nós conhecemos, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma versão que eu gosto muito que fala assim: em ti serão abençoados todos os povos da terra. E eu gosto dessa versão porque traz para mim uma visão de um Deus missionário. Um Deus que lá em Abraão ele disse assim: eu tenho um propósito, eu quero alcançar todos os povos da terra. Eu quero trazer todos os povos da terra a me adorarem. Então, Abraão, eu quero te dizer que eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, Abraão, e os povos verão a minha bênção sobre você. E eles enxergando a minha bênção na sua vida, eles irão me adorar. Abraão, no outro texto, o Senhor fala: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. Sabe por quê? Eles verão, não a maldição, mas verão a minha mão atuando em você, na sua vida, e me adorarão. E me adorarão. Abraão, todas as coisas, todos os projetos, todos os planos, todos os caminhos, todos os propósitos que eu tenho para você, Abraão, tem um propósito, um objetivo só: eles verão a minha mão sobre a sua vida e me adorarão, e me servirão, e me seguirão. Eu gosto demais de ler sobre a vida de Salomão. E é um relato de Salomão que me deixa assim, boquiaberto. Está lá em 1 Reis capítulo 10. Diz que uma rainha de um reino muito grande, a rainha de Sabá, em alguns casos, alguns textos dizem a rainha de Sebá, a rainha de Sabá ouviu falar sobre Salomão, ouviu falar sobre aquilo que foi uma característica que todos nós destacamos na vida de Salomão, que é a sua sabedoria. E diz o texto que ela preparou, falou assim, eu fiquei, isso aí, na versão Marcos Aurélio de Oliveira. Ela vai lá, fala assim: eu vou pegar esse camarada, esse cara está achando que ele é alguma coisa, eu vou lá, vou fazer um punhado de perguntas para ele, eu vou enrolar ele. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Eu tinha um vizinho que, ele tinha 3 filhos, um menino dele, o mais velho, questionava tudo, perguntava tudo, você entrava no carro com ele: ô tio, mas isso, e antes de você responder, já vinha com uma outra pergunta: mas e aquilo? Eu falei: ô Guilherme, você é muito chato, Guilherme. Um dia, até só para a gente relaxar, um dia eu peguei ele, nós entramos no carro, fui dar uma carona para ele, olha que ele entrou no carro, eu fiz uma pergunta, aí antes dele responder, eu fiz outra pergunta, aí antes dele responder aquela, eu fiz outra pergunta, e eu fui entupindo, pergunta assim, sem nexo, não tinha nem tempo dele raciocinar. Mas o texto de 1 Reis 10 fala que essa rainha chegou e fez uma enorme quantidade de perguntas para Salomão. Ela foi visitar Salomão, diz o texto que todas as questões que ela trouxe, Salomão respondeu com excelência. Olha que coisa maravilhosa. Todas as coisas que ela trouxe, Salomão respondeu com excelência. Mas sabe o que me chama a atenção mais nesse texto ainda? É, diz o texto que ela passou a observar as coisas no reino de Salomão. Diz o texto que ela passou e virou e falou assim, ela olhou os seus copeiros, ela olhou a forma como eles colocavam os copos na mesa, como eles organizavam a mesa, ela olhou as roupas que eles vestiam, ela olhou a posição que cada empregado assumia enquanto estava trabalhando, esse ficava aqui, aquele ficava ali, ela olhou como funcionava a coisa, e trazendo mais uma vez para a minha versão, eu imagino que ela ficava olhando as construções daquele lugar, e ela ficava falando assim, gente, olha, quem que podia imaginar em construir essa escada aqui? Essa escada sai daqui, ela vai e chega em tal lugar. Quem que podia pensar em construir uma coisa tão maravilhosa? E aí vem a parte que eu mais vibro nesse texto, que diz o seguinte, bendito seja o Deus de Salomão. Olha que lindo, irmãos. A excelência de Salomão gerou culto a Deus. Olha o propósito de Deus se cumprindo. E sabe de uma coisa, querido? Abre bem os seus ouvidos, presta atenção. A sua excelência pode gerar culto a Deus. Você que é médico, quando você chegar aí, tem aqui o Paulo, quando você usar o seu bisturi com excelência, as pessoas podem olhar e falar assim, meu Deus, eu nunca vi algo parecido. Esse cara, esse homem é um homem de Deus, bendito seja o Deus, dá licença, bendito seja o Deus do Paulo, que excelência. Você que é uma cozinheira, quando você cozinhar com maestria, a sua excelência pode gerar culto a Deus. A sua excelência pode cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que é levar as nações, os povos a cultuá-lo. Olha que lindo isso, queridos. Você que é professora, quantas professoras nós temos aqui? Elas devem estar dando aula. Ah, tem uma ali, Cristina já foi professora, tem lá, tem alguns professores, tem ali, tem a Raquel, não pode faltar a Raquel. Presta atenção, queridos. Vocês como professores, enquanto estão cuidando daquelas vidas, daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adolescentes, daquelas pessoas, a excelência com que vocês trabalham pode gerar culto a Deus. Quem é advogado como eu? Tem um punhado aqui. Maravilha. Já pensou nisso? Que a nossa atitude, o nosso modo de agir com honestidade, com fidelidade, com justiça, pode gerar culto a Deus. Quem é negociante? Compra, vende, negocia. A sua honestidade tem que gerar culto a Deus. Como a rainha de Sebá, ou de Sabá, e como ela contemplou a vida de Salomão, contemplou como as coisas acontecem naquela casa, aconteciam naquela casa, contemplou como as coisas eram dispostas naquela casa, ela não aguentou, ela disse, pode ver lá, bendito seja o Senhor, o Deus de Salomão. Cumprido o propósito de Deus na vida de Salomão. Salomão teve muitos erros, depois a gente vê que ele errou demais. Mas nós temos que olhar para esse ponto na vida dele, que é um ponto que nos abençoa nessa manhã. E talvez você pode ter cometido muitos erros na sua vida, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, meu irmão, há um tempo de nós voltarmos à nossa vida, de alinharmos a nossa vida, de direcionarmos a nossa vida para o propósito de Deus, que é trazer as pessoas para cultuá-lo. Então, quando eu sou bem-sucedido naquilo que eu faço, não é para a minha glória pessoalmente, não é para a minha riqueza pessoal, mas é para que o reino de Deus se estabeleça e para que o Senhor seja cultuado, para que os povos venham até Ele e cultuem e o adorem e o reconheçam como Senhor em nossas vidas. Olha que coisa linda, queridos. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Eu quero ler a partir do versículo 5. Mas a partir do versículo 4. Olha que interessante esse texto. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. É muito interessante esse texto. A gente não pode fazer um recorte apenas desse texto, embora eu tenha feito, sem entender tudo o que está acontecendo, e eu acho que todos nós já sabemos dessa história. Mas, para resumir, se você ler o primeiro versículo do capítulo 20 de Êxodo, vira sua página, a página da sua Bíblia, está escrito assim, ó, então falou Deus todas essas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Toda a história de Israel, ela passa por esse texto. Não se esqueça, Israel, eu te tirei da escravidão, eu te tirei da terra do Egito. E se nós voltarmos lá e lermos a história, quando Moisés foi designado por Deus para libertar o povo, quando Moisés chegava diante de Faraó, ele virava e falava o quê? Eu quero que Deus manda dizer que é para você libertar o povo. Alguém sabe para quê? Para que ele me adore. Olha que coisa linda, queridos. Deus vira e sempre fala isso para Israel. Israel, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Sabe de uma coisa, Israel? Não foi para você enriquecer, embora isso tenha acontecido. Não foi para você ser grande, embora isso tenha acontecido. Não foi para você derrubar os seus inimigos, embora isso tenha acontecido. Mas é para você me cultuar, Israel. É para você me adorar, Israel. Sabe, Israel, quando eu levo comida para você, é para você me cultuar, Israel. Sabe, Israel, quando eu te protejo, quando eu te dou força para você vencer o inimigo, eu tenho um propósito nisso, eu quero que você me cultue. Eu não te tirei do Egito para você ser vitorioso. Eu não te tirei do Egito para você ser bem-sucedido. Eu não te tirei do Egito para você ser próspero. Eu te tirei do Egito para você me cultuar. Esse é o propósito da sua vida para mim. E nós pensamos nesse texto hoje, olhamos e todos nós sabemos. Quem somos nós nessa história? Onde nós estávamos, cada um de nós aqui? Se não como o povo de Israel no Egito, amarrados, presos, infrutíferos, fadados à morte, destinados à destruição. Mas coube ao Senhor enviar Jesus como o nosso Moisés, até onde nós estávamos, e nos resgatar, presta atenção, queridos, nos resgatar, não para sermos abençoados apenas. Eu perguntei aqui hoje quem já foi abençoado. Todos levantaram as mãos, todos foram abençoados. E quando nós andamos com Deus, a bênção é uma consequência lógica, nós sempre seremos abençoados com Deus, sempre. Mas Deus não nos resgatou para sermos abençoados, preste atenção. Deus não nos resgatou para nos curar, não é esse o propósito principal dele. Deus não nos resgatou para nos prosperar, não é esse o principal propósito de Deus. Deus não nos resgatou para qualquer outra coisa na nossa vida. Deus nos resgatou, a mim e a você, com um propósito único, para que eu e você venhamos até Ele e o adoremos. e nos prostremos diante dele, reconhecemos o seu poder, a sua graça, reconhecemos a sua pessoa e o adoremos. E mais ainda, e sejamos um canal de Deus para que outras pessoas também venham a adorar o Senhor. Eu quero te perguntar mais uma vez, você tem algum propósito na sua vida? Você tem algum propósito na sua vida? O que é que você pensou para você? Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Não é pecado ser médico, irmãos. Não é pecado ser profissional. Não é pecado ser jogador de futebol. Não é pecado ser um vendedor, um negociante. Não é pecado ter uma profissão, não. Não é pecado ser dentista, Raquel. Pelo contrário, há uma nobreza, há uma bênção de Deus nessas coisas. Mas é pecado quando tudo isso que eu faço não conduz as pessoas à presença de Cristo para o adorar. Aí é pecado. Às vezes nós tratamos Deus como um depósito de bênçãos para nós, embora todas as bênçãos que precisemos estejam nele. É ele o provedor de todas as nossas, ele que supre as nossas necessidades. Eu gosto muito, é uma pena que a gente não faça, eu não sei porquê, mas a gente não faz muito isso aqui, mas eu gosto muito de fazer uma oração como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu gosto tanto, porque quando chega nessa parte, eu gosto de pensar, muitos pensam o seguinte, gostam de limitar esse pão nosso a apenas um alimento. Apenas um alimento. Mas eu gosto de olhar para esse texto e enxergar que o texto, que Jesus não estava falando de um alimento, de um pão, de um peixe, de um arroz, de um prato, não, mas ele está falando de necessidade. E ele nos ensina a orar, a nossa necessidade supra hoje, Senhor. E quantas necessidades nós temos? Tem hora que a necessidade de alimento é a última. Numa escala de valores, é a nossa última necessidade. Que nós estamos precisando é de consolo, é de paz, é de alegria, é de fortalecimento. Senhor, a nossa necessidade para esse dia, supra, Senhor. Deus é essa fonte, não tem dúvida nenhuma, Ele é essa fonte. E se nós temos e necessitamos de alguma coisa, tem que ser nele que temos que buscar. Mas é muito pouco nós nos relacionarmos com Deus numa visão de que Ele é simplesmente um depósito de coisas que eu preciso para acessar quando eu estou precisando. Isso é muito pouco, queridos. Isso é muito pouco. Eu não posso limitar a minha vida a simplesmente, a minha vida com Deus a simplesmente uma relação de eu peço, Ele me dá. Eu peço, Ele me dá. Nós precisamos definitivamente alinharmos a nossa vida ao propósito de Deus. E nessa manhã nós entendemos. O propósito de Deus é que as nações ouçam a respeito dEle. Deus é um Deus missionário, é o primeiro missionário que existe. Deus é o primeiro missionário. Esse Deus missionário está dizendo a mim e a você, viva uma vida de forma tal que as pessoas olhem para você e vejam a mim, e tenham desejo em mim, e queiram andar comigo. Seja um profissional que leve as pessoas a me adorar, às vezes até sem falar, mas só pela nossa procedência, pelos nossos procedimentos, pela nossa caminhada. Deus tem muito mais para a gente, irmãos, do que um relacionamento de pedir e pedir, bater aqui para receber ali. Deus quer nos levar a um alinhamento de propósito com Ele. Eu te pergunto mais uma vez, você tem um propósito na sua vida? Salmo 67, que nós lemos, o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Eu fui uma vez num casamento que o noivo, ele era um músico, e ele compôs uma música para aquela data, baseada nesse texto. E eu lembro direitinho, ele cantando, tocando violão, ele cantava assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Mais ou menos assim, ele é bem mais afinado que eu, com certeza. Mas uma pena que a música só terminou aí, só foi até aí. E às vezes nós fazemos como aquele irmão, que eu amo, que eu sou tão querido, e não é nenhuma crítica a ele, ele andou dentro da revelação que ele tinha até então. Não é uma crítica ao que ele fez. E às vezes nós caminhamos o que caminhamos porque nós temos uma visão, uma revelação limitada da vida, das coisas. Mas é uma pena que muitas vezes nós agimos como a canção daquele meu colega. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. É errado pedir isso, irmãos? Absolutamente. Absolutamente. Você pode orar isso quantas vezes você quiser: Senhor, seja gracioso comigo e me abençoe, Senhor. O pão nosso de cada dia me dá hoje, Senhor. A necessidade que eu tenho hoje, Senhor, supra a minha necessidade. Me abençoe. Nós oramos assim, pedimos isso para o Senhor. Mas o meu desafio para você hoje, querido, em nome do Senhor, é ir além de simplesmente pedir a Deus as coisas. Embora não seja pecado fazer isso, eu quero deixar isso bem claro, você está me entendendo? Não é pecado você pedir. Aliás, o Senhor mesmo diz: pedi e dar-se-vos-á. É Ele que nos orienta a pedir. E é melhor bater lá na porta dEle, que Ele sabe aquilo que nós precisamos verdadeiramente. Não estou pregando aqui que a gente não pode ter esse acesso a Deus. O que eu quero te despertar essa manhã é para que isso não seja a mola da sua vida, não seja aquilo que te impulsione, que isso não seja a única coisa que te faz te aproximar de Deus. Porque o salmista, ele traz para nós o que a bênção de Deus gera, não apenas em nós, mas em todo o contexto. O versículo 2, então eu vou ler de novo o versículo 1: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E aí, com uma vida alinhada, completamente alinhada, com propósito, com a visão de propósito de Deus, o segundo versículo diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Senhor, me abençoe. Não para que eu seja rico, Senhor. Não para que eu não tenha que tolerar o meu chefe. Não para que eu não tenha que levantar todo dia cedo. Não para que eu tenha que me esforçar para ter as coisas. Me abençoe, Senhor, não para isso. Mas para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E em todos os povos a tua salvação. E quando a gente fala de povos, a gente pensa sempre numa delimitação geográfica. Os limites geográficos que separam uma nação de uma outra nação. Mas eu quero trazer para você nessa manhã uma visão um pouco diferente. Quando o texto bíblico fala de povos, ele não está falando de divisões geográficas. Eu vi recentemente um mapa muito interessante. Na região da África, E Marrocos tem mais de 120 povos. Se você, então eles fizeram, pegaram o mapa, fizeram lá o mapa da África, destacaram o mapa lá de Marrocos e começaram a circular onde existiam vários povos dentro do país chamado Marrocos, mais de 120 povos em um só país. E por que isso é interessante destacar nessa manhã? Porque quando nós falamos de povos, talvez isso gere um bloqueio na minha vida e na sua vida. Como que Deus me abençoando vai levar a palavra dele, vai abençoar povos? Mas se nós trouxermos se nós delimitarmos os povos, não como uma delimitação geográfica, mas como línguas, aí nós nos inserimos. Quer ver um exemplo para você entender? Nós temos hoje na nossa cidade, nós temos os moradores de rua. Eles são um povo, todos os moradores, dentro da nossa cidade, mas que tem a linguagem própria, que tem um modo de viver próprio, tem as suas próprias dificuldades, são semelhantes. E nós podemos orar e falar assim: Senhor, seja o Senhor gracioso para comigo e me abençoe, e faça resplandecer o teu nome para todos os povos. Vamos trazer mais. Nós podemos ter hoje, eu não sei se tem mais, mas tínhamos um tempo atrás, os atletas de Cristo. Um povo. O surdo e mudo. Um povo. O universitário. Um povo. Os militares. Um povo. Percebe? A classe médica, um povo. Os advogados, um povo. Eu conversava uma vez, teve um dia que eu fui levar o Azaf, eu peguei o Azaf no aeroporto e ele me pediu para passar na casa da Ana Paula Valadão. Ela morava na Pampulha, acho que é esse mesmo que ela morava lá, né? E aí nós passamos lá e falou: eu quero dar um abraço nela, eu não sei se era aniversário do esposo dela, e alguma coisa assim. E aí nós chegamos lá, começamos a conversar, e o esposo dela perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era advogado, tal. Ele falou assim: ah, eu também formei em direito e tal. E ele falou comigo assim: eu tenho um sonho. Eu falei: qual que é o seu sonho? O meu sonho é de fazer uma revista direcionada exclusivamente para os juízes. Uma revista onde a gente pudesse colocar, escrever matérias relacionadas ao direito e a vida de juiz. Um povo no meio de muitos outros. E olha que legal o texto fala: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações, em todos os povos, a tua salvação. Qual é o povo que você está inserido, irmãos? Eu te garanto, se pegar um de nós aqui, eu não sei se todos, mas assim, eu vou tirar os jovens desse exemplo agora. Mas se pegar assim, eu, Geraldo, pastor, o Nelson, também o Júlio, o Rodrigo, assim, da idade do Rodrigo, assim, também e tal, que já não é tão experiente como nós, mas né, está ali também. Se pegar esse tipo de pessoa e colocar no meio dos skatistas, sabe o que é skatista, né? Eles vão conversar uma língua que nós não vamos entender nada. Eles vão estar falando mal da gente, podem, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Porque nós não estamos inseridos, é um povo específico. Um povo específico. Seja Deus gracioso para comigo. E faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que em todos os povos da terra se cumpra o propósito de Deus, seja conhecido o seu nome, seja adorado o seu nome. Porque é isso que fala o versículo 3: louve-te os povos, Louve-te todas as línguas. Louve-te os moradores de rua, louve-te a classe policial, os médicos, os advogados, as donas de casa, todos que são, que são aglomerados, que são juntados por algum tipo de identificação, que eles te louvem. E isso vai ser possível, irmãos, através da bênção de Deus na minha vida e na sua vida. O texto lá de Ezequiel, de Êxodo fala de propriedade peculiar, é o texto. Há uma outra versão que fala assim, tesouro particular. Sabe o que é isso, queridos? É muito lindo a gente pensar nisso. Porque nós temos vários tipos de tesouros. Uma mansão pode ser um tesouro. Pode fazer parte do tesouro. Mas eu estava lendo sobre aquele texto e uma das coisas que mais me fascinaram naquele texto é quando fala de particular tesouro, é aquele tesouro que Deus leva junto com ele. Desculpe o exemplo, mas é a única coisa que eu tenho no bolso agora. Você imagina que isso aqui fosse uma joia e eu levo sempre comigo, eu guardo comigo, eu não abro mão de estar com ele, eu não abro mão de protegê-lo, eu não abro mão de estar com ele, eu não abro mão de estar perto dele, de tê-lo sempre comigo. E quando Deus fala de particular tesouro e fala que nós somos esse particular tesouro, o que ele quer dizer é, ele não abre mão de mim. Ele não abre mão de nós, ele nos considera como tesouro, ele dá alto valor para mim e para você, ele nos ama, ele quer ter a gente sempre perto, sempre grudado, para onde ele for, ele nos leva. Particular tesouro de Deus. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, louve-te todas as línguas, alegrem-se e exultem. Os povos, qual é o propósito que você tem? Qual é o propósito que nós temos? Eu quero te perguntar mais uma vez. Eu tenho orado, irmãos. Eu vou abrir o coração para os irmãos. Eu não sei nem se eu vou continuar, mas eu tenho orado ainda, até o Senhor mudar. Eu tenho pedido a Deus que gere um crescimento no nosso, na nossa comunidade. Eu tenho pedido isso para o Senhor. E eu vou abrir para os irmãos. Eu tenho falado, Senhor, eu quero 500 pessoas naquele lugar. Nós vamos voltar com o culto domingo à noite. Porque nós não vamos caber numa reunião só na manhã. Eu estou pedindo a Deus mais trabalho, presta atenção. Para mim e para você, que você está incluído na minha oração. Mas uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, para que você quer 500 pessoas? Para que você quer um grande número de pessoas ali, para que quando as pessoas chegarem e perguntarem assim, quantos membros tem a sua igreja? Aí você virasse e fala assim, mais ou menos uns 500, mas em crescimento. Ontem nós éramos tanto, hoje nós somos 500, mas ó, crescimento. Qual é o propósito? Deus quer uma igreja grande para a gente ter figurar bem na estatística, ter uma arrecadação boa, poder fazer muita coisa, sei, o que eu sei é o seguinte, o propósito de Deus para tudo é que o homem possa vir até ele e o adorar e cultuar. Eu já disse aqui, aquilo que Deus te dá é para você cultuar a ele. Aquilo que Deus te concede, te abençoa, como nós vimos hoje, é para nós cultuarmos a Ele e nada mais. Eu não quero mais ter uma igreja com 500 membros, ou mais, ou me interessa uma igreja grande, para a gente faça parte de uma estatística. Mas o meu propósito, irmãos, e eu quero compartilhar isso com vocês, e quero desafiar você a orar, nós queremos ser uma igreja alinhada ao reino de Deus, uma igreja que entenda o propósito de Deus e siga nessa direção. Não importa se nós vamos ter 200, 100, 50, 10, 1000, não importa a quantidade, não se trata de número, se trata de propósito, de decisão de caminhada. E quando eu falo de igreja, é bom a gente pensar nisso, a gente não pode nunca pensar nessa estrutura aqui, pensar no irmão. Eu vou orar, o pastor ter paciência, cuidar de 500 pessoas. Não, quando eu falo de igreja, eu falo de nós. Porque nós somos a igreja. O dia que Jesus vier buscar a igreja, você pode ter certeza de uma coisa: esse púlpito bonitinho vai ficar aqui onde está. O som que o Marcelinho cuida com tanto carinho vai ficar onde está. O teclado, as cadeiras que você... O ar-condicionado que nós gostamos tanto, esse calor, quanto é que calor, que lindo. Oh, delícia. Vai ficar tudo aqui, irmão. Todo esse projeto de luz aqui que o Kleber fez, bonitinho, vai ficar aqui, irmão. Isso não é igreja, não. Isso não é igreja. Igreja é você. Igreja sou eu. E quando eu oro para Deus alinhar o nosso propósito, eu não estou pensando em instituição, projeto, adoradores, mas eu estou pensando em mim e você todos os dias da nossa vida, com a visão focada em Deus. Eu quero alinhar o meu procedimento, eu quero alinhar a minha atitude, eu quero caminhar para agradar o Senhor e para trazer as pessoas, desafiar as pessoas a cultuarem o Senhor. E orar, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, Senhor, para que todos os povos, para que todas as etnias, para que todas as línguas, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer ao Deus que servimos, e serem desafiados a virem cultuar o Senhor, e a cumprir o propósito de Deus, de sermos agentes dele aqui na terra. E como Salomão, em toda a sua sabedoria, em tudo que fazia, cultuava a Deus, que a minha vida e a sua vida, como igreja, como servos, em tudo que fizermos, também possa cultuar ao nosso Deus. Você tem um propósito? Qual é o propósito que você tem? Eu quero casar. Isso é ilícito, irmãos? Absolutamente. Eu quero ter filhos. Isso é ilícito, irmãos? O que é isso? Eu tenho uma filha e eu posso te falar, é muito bom ter filho. Eu quero andar com um carro bom? Não tem pecado nenhum, querido. Eu quero viajar? E viajar é bom demais. Não é, Roberta? Viajar é bom demais. É uma delícia. Mas eu não quero ter isso como o que baliza a minha história, o que baliza a minha vida. O que tem que habitar o meu coração é uma verdade só. Eu era um escravo do Egito. E o Senhor sempre me lembra disso. Eu não valia nada para ninguém. Eu era um escravo do Egito. Mas Ele mandou o nosso Moisés, Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus até aquele Egito e me resgatou. E me tirou. E não para me fazer um homem mais bonitinho, embora ele tenha conseguido, né, Geraldo? Embora ele tenha conseguido, não me fazer um homem mais bonitinho, não para fazer uma pessoa mais agradável, mas para me fazer um servo dele, um adorador. E é para isso que o Senhor te chama nessa manhã, para te fazer um adorador, para cumprir o propósito dele, até que todos os povos, todas as línguas, ouçam falar do Senhor. Ouçam falar daquilo que o Senhor fez em nós. E para encerrar mais uma vez, eu queria ler com você o texto de Gênesis. Pode fechar os seus olhos? A palavra do Senhor nessa manhã para nossas vidas, para você, para mim. É, alinhe o teu propósito. Alinhe o teu propósito. Alinhe a tua vida. Pare de perder tempo com briguinhas, com discussões, com achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, pare com isso, alinha o teu propósito, pare de perder tempo, em Abraão ele disse para você, eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. E mais ainda, eu abençoarei os que te abençoarem. Eles olharão para você, vendo aquilo que eu fiz em sua vida, e me cultuarão. Até aqueles que te amaldiçoarem verão o que eu vou fazer com essa maldição. Eles olharão para você e verão a minha prosperidade na sua vida, o reto alinhamento, o seu posicionamento, e eles me adorarão.